Glória a Deus, Jesus me livrou. Glória a Deus, que eu salvo estou. Glória, aleluia, glória. Só Jesus pode salvar. Glória, aleluia, glória. Yeah.